Santo. Capítulo 3. O que a oração pode fazer pelas igrejas e por todas as nações? Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Efésios 6, verso 18. O assunto deste capítulo é o que a oração pode fazer. Você encontrará esse texto em Efésios 6, verso 18. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Paulo enfatiza de maneira tremenda a importância e o poder da oração, ressaltando a necessidade imperiosa de seriedade intensa e persistência incansável na prática da oração. Ouça novamente o texto. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Em nossos estudos, já vimos algumas realizações de grande importância que somente a oração pode promover. Observamos que a verdadeira oração impulsiona a nossa piedade pessoal, santidade individual e crescimento à semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como o estudo da Palavra de Deus. Observamos que a oração traz poder ao nosso trabalho e que é privilégio de todo filho de Deus ver o poder dele manifestado em sua atividade, em qualquer área de serviço a qual Deus o chame. E que esse poder só pode ser alcançado por meio da oração. Notamos também que a oração é poderosa, tanto para os outros quanto para nós mesmos, e que podemos fazer mais pela salvação dos outros, orando por eles, do que de qualquer outra forma. A oração é eficaz para alcançar homens e mulheres que estão tão submersos no pecado e tão distantes de Deus, que parece não haver esperança de redenção. Além disso, vimos que a oração fortalece o ministro do Evangelho e que qualquer igreja disposta a pagar o preço pode ter um homem de poder como pastor, sendo que o verdadeiro custo não é um salário, mas uma grande oração. Agora faremos outras descobertas sobre coisas maravilhosas e extremamente desejáveis que podem ser realizadas pela oração e que não podem ser alcançadas de nenhuma outra maneira. Andrew Murray disse: "O Filho de Deus pode conquistar tudo pela oração." Não é surpreendente que Satanás faça o máximo para arrebatar essa arma do cristão ou impedi-lo de usá-la. Se o diabo está fazendo o máximo para arrebatar essa arma do cristão ou impedi-lo de usá-la, quero me empenhar ao máximo para devolver essa poderosa arma às mãos da igreja e incentivá-la a utilizá-la em um ataque poderoso e vitorioso contra Satanás e suas forças. É verdade que enfrentamos uma luta terrível na qual nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Efésios 6, verso 12. Contudo, podemos vencer essa batalha pela oração. A oração traz Deus ao campo e o diabo não é páreo para ele. Digo que podemos vencer essa luta, por mais terrível que seja, e por mais poderosos e astutos que sejam nossos inimigos, unicamente por meio da oração, e não conseguimos vencê-la de outra forma. Constantemente aparecem pessoas que afirmam ter descoberto uma nova maneira de derrotar o diabo por algum esquema astuto que inventaram, evangelho social, por exemplo, ou outro método humanamente elaborado. Mas não há nenhuma nova maneira de vencer. O caminho antigo, o caminho da Bíblia, o caminho da oração definida, determinada e persistente no Espírito Santo sempre vencerá. A oração trará bênçãos às igrejas. Vejamos agora outra coisa, além das já importantes mencionadas, que a oração fará. Volte para 1 Tessalonicenses 3, versos 11 a 13. Que Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus nos encaminhe a vocês em breve. E que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus nosso Pai torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Em nosso último estudo, vimos a igreja orando por Paulo. Nessa passagem, Paulo está orando pela igreja. A oração trará uma bênção definitiva, rica e imensurável. Orar fará mais para tornar a igreja o que ela deveria ser do que qualquer outra coisa que possamos fazer. A oração fará mais para erradicar a heresia do que todas as provações que já foram realizadas. A oração fará mais para endireitar confusões, mal-entendidos e complicações infelizes na vida de uma igreja do que todos os concílios e conferências. A oração é capaz de realizar mais para trazer um avivamento profundo, duradouro e abrangente. Um avivamento que seja genuíno, persistente e totalmente certo, do que todas as organizações já inventadas pelo homem. A história da Igreja de Jesus Cristo na Terra tem sido, em grande parte, uma história de avivamentos. Quando lemos muitas das narrativas sobre a Igreja, podemos ter a impressão de que a sua trajetória tem sido marcada principalmente por mal-entendidos, disputas, diferenças doutrinárias e amargura. No entanto, se você estudar a história da Igreja Viva, descobrirá que ela é, em grande medida, uma história de avivamentos. Humanamente falando, a Igreja de Jesus Cristo deve sua própria existência hoje aos avivamentos. Repetidamente, a Igreja apareceu à beira do naufrágio total, mas Deus sempre enviou um grande reavivamento para salvá-la. Ao estudar a história dos avivamentos, você descobrirá que todo o avivamento genuíno na Igreja foi fruto da oração. Houve reavivamentos que ocorreram sem muita pregação e outros que não contaram com nenhuma organização, mas nunca houve um reavivamento poderoso sem oração poderosa. Considere o grande avivamento que abençoou maravilhosamente toda a nação em 1857. Como esse avivamento aconteceu? Um humilde missionário de Nova York, chamado Jeremiah Lampier, sentiu-se profundamente sobrecarregado pelo estado da igreja. Ele juntou-se a dois outros homens que compartilhavam de suas preocupações e juntos começaram a orar por um avivamento. Em seguida, abriram uma reunião diária ao meio-dia para a oração e convidaram outros a se juntarem a ele. Essas reuniões tiveram um público muito pequeno no início. Numa ocasião, se bem me lembro, havia apenas duas pessoas presentes. Acredito que, em outra ocasião, a única pessoa ali era o próprio missionário, o modesto Lampier, cujas irmãs conheci bem mais tarde e cujo primo era membro da primeira igreja da qual fui pastor. No entanto, logo o interesse começou a crescer e grandes multidões passaram a afluir às reuniões para orar. O número de participantes foi tão grande que se tornou necessário agendar outras reuniões de oração. Fui informado, e creio que corretamente, que após algum tempo de reuniões de oração, elas eram realizadas a cada hora do dia e noite em Nova York. Não apenas as igrejas eram utilizadas para esses encontros, mas também teatros e outros locais públicos que se encheram de homens e mulheres de oração. O avivamento da oração se espalhou de Nova York a Filadélfia e outras cidades e logo varreu todo o país. Em uma ocasião, um jovem participou de uma das reuniões em Chicago e contou que acabara de voltar de uma viagem ao oeste, onde em todos os lugares onde parou no caminho de volta para Chicago, havia reuniões de oração sendo realizadas. Na cidade de Nova York, durante uma das reuniões dos ministros presbiterianos, o Dr. Gardner Spring, que era talvez o ministro mais proeminente da cidade, disse aos irmãos presentes: "É evidente que um avivamento chegou até nós e nós, ministros, devemos pregar." Alguém respondeu: "Bem, se alguém deve pregar, você deve ser o primeiro, pois é o mais qualificado para fazê-lo dentre todos os homens da cidade." Foi então anunciado que em um determinado dia o Dr. Gardner Spring pregaria. No entanto, não havia mais pessoas para ouvir a sua pregação do que para as reuniões de oração. Então decidiram interromper a pregação e continuar orando. Toda a ênfase estava na oração, e essa nação foi abalada pelo poder de Deus como nunca antes, talvez nem mesmo desde então. Esse é o tipo de avivamento que desejo ver em nossa cidade, em toda a nossa terra e em todo o mundo. Não anseio por avivamento repleto de grandes pregações, cânticos maravilhosos ou palhaçadas divertidas de pregadores, cantores, administradores ou manipuladores habilidosos. Quero um avivamento marcado por orações fervorosas e por demonstrações impressionantes de convicção, poder de conversão e regeneração do Espírito Santo em resposta à oração. Não venha até mim para comentar sobre o que este ou aquele homem, esta ou aquela mulher estão fazendo, seja certo ou errado. Vá até Deus, fale com Ele, se quiser, mas o mais importante é que você ore. Ore, ore, ore para que Ele abençoe esta igreja, as outras igrejas da cidade e toda a terra, sim, e todas as nações também. A notícia sobre o que Deus estava fazendo na América em 1857 se espalhou para o norte da Irlanda. A Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana na Irlanda enviou a Comissão América para estudar a obra e retornar com o relatório. Ao voltarem, apresentaram à Assembleia Geral um relatório muito animador sobre o que estava ocorrendo na América. Isso despertou nas pessoas o desejo de orar para que a Irlanda também recebesse uma visita semelhante de Deus. Quatro jovens da pequena cidade de Kells, no norte da Irlanda, se reuniam todos os sábados à noite para orar por um avivamento, passando a noite inteira em oração. Eram homens humildes. Um era agricultor, o outro ferreiro, um terceiro professor. E não me recordo da profissão do quarto, mas sei que ele também pertencia a uma esfera humilde da vila. Enquanto o Sr. Alexander e eu realizamos reuniões em Londres, onde Deus estava agindo com grande poder, um desses quatro homens, que na época residia em Glasgow, enviou seu neto a Londres para observar a obra e retornar com o relatório, informando se aquilo era realmente uma obra de Deus. Após um período de oração, esses jovens saíram para tentar pregar, mas a tentativa foi um fracasso. Eles então retornaram e continuaram orando. Deus ouviu suas orações. A obra avançou com um poder tão maravilhoso em algumas partes da Irlanda que os tribunais foram suspensos, pois não havia casos para julgar. As prisões foram fechadas, porque não havia prisioneiros a encarcerar. E em alguns lugares, até as colheitas não foram realizadas, pois as pessoas estavam tão ocupadas com as coisas de Deus e da eternidade que não tinham tempo para atender às necessidades cotidianas. Muitos dos pecadores mais notórios, rígidos e sem esperança da terra foram convertidos e completamente transformados. Deixe-me contar como o avivamento chegou a Coleraine, na Irlanda. Tenho conhecimento sobre isso porque quando o Sr. Alexander e eu estávamos em Belfast, em 1903, eles se preparavam para comemorar o 43º aniversário da chegada do avivamento a Coleraine. Um comitê foi enviado a Belfast para convidar o Sr. Alexander e a mim a participar da comemoração do aniversário, que celebrava a chegada do avivamento há 63 anos. Infelizmente não pudemos ir, mas li atentamente o relato do avivamento, escrito por William Gibson, moderador da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana na Irlanda, em 1860, em seu livro O Ano da Graça. Foi relatado que em Coleraine, um dia, três jovens se preparavam para realizar uma reunião ao ar livre no mercado. Na hora marcada, os ministros da cidade desceram ao mercado movidos pela curiosidade para ver o que estava acontecendo. Para sua surpresa, encontraram pessoas chegando de todos os lados, até que não havia menos de 15 mil pessoas reunidas. Os ministros trocaram olhares perplexos e consternados e exclamaram: "Devemos pregar. Esses jovens não podem lidar com uma multidão tão grande." Os ministros posicionaram quatro púlpitos nos cantos do mercado e um pregador subiu em cada um deles. Não havia se passado muito tempo desde que começaram a pregar, quando um temor solene caiu sobre toda a multidão. Logo, em uma parte do mercado, ouviu-se um grande clamor e um homem caiu ao chão, dominado por uma convicção tão avassaladora do pecado que conseguia se manter em pé. Ele foi levado para a prefeitura, que ainda não havia sido concluída. Logo surgiu um clamor em outra parte do mercado, e outro homem caiu sob o poder da convicção do pecado, sendo também levado à prefeitura. Em seguida, mais uma pessoa e outra caíram em diferentes partes do mercado, até que a convicção se tornou tão generalizada que a reunião foi encerrada. Os ministros se dirigiram à prefeitura para tratar individualmente das almas aflitas. O ministro presbiteriano que relata o incidente menciona que passou a noite inteira na prefeitura lidando com almas sobrecarregadas pela profunda convicção de pecado. Quando amanheceu, ele se dirigiu para casa, mas ao subir a rua, encontrou pessoas paradas em suas portas esperando que ele parasse. Elas tinham em casa pessoas convictas do pecado e queriam convidá-lo a ajudá-las. Ele entrou em uma casa após outra e havia tantas pessoas a quem atender que o sol já havia se posto antes de chegar à sua própria casa. Toda a cidade de Coleraine foi profundamente transformada e impressionada. Ao concluir a prefeitura, eles colocaram uma placa em homenagem ao avivamento, dedicando o salão à memória desse evento. A cada ano, durante os 43 anos seguintes, eles comemoraram a chegada do avivamento a Coleraine. Acredito que essa comemoração ainda ocorre anualmente até os dias de hoje, totalizando 63 anos. Acredito que foi no final da semana de oração em janeiro de 1901 que a senhora Strong, superintendente de mulheres do Instituto Bíblico de Chicago, se aproximou de mim e disse: "Por que não mantemos essas reuniões de oração pelo menos uma vez por semana, após a semana de oração, para chamar por um avivamento mundial?" Essa sugestão foi aprovada pelo corpo docente e marcamos uma reunião de oração todos os sábados à noite, das 21 às 22 horas, após o término da popular aula bíblica, onde as pessoas poderiam se reunir para orar por um único propósito: um avivamento mundial. 300 ou 400 pessoas se reuniam todos os sábados à noite para esse propósito. E Deus nos concedeu grande liberdade e expectativa nas orações. Logo começamos a ouvir sobre a obra de Deus no Japão e em outros países, mas essa obra não era tão abrangente quanto desejássemos. As pessoas vinham a mim e ao meu colega, que estava mais intimamente associado a mim na condução das reuniões, e perguntavam: "O avivamento chegou?" Respondíamos: "Não, até onde sabemos." "Quando é que ele vem?" "Não sabemos." "Por quanto tempo vocês continuarão orando?" "Até ele chegar." Após alguns meses de oração, dois homens da distante Austrália apareceram em nossa sala de aula. Depois de assistirem a algumas palestras, pediram uma conversa particular comigo. Informaram que, ao deixar a Austrália, foram comissionados para visitar a Inglaterra, Keswick e outros lugares, além de reuniões na América, com a missão de selecionar alguém para ser convidado a conduzir uma campanha evangelística na Austrália. Ambos concordaram em me convidar e perguntaram se eu aceitaria. Respondi: Não vejo como posso deixar Chicago. Tenho o Instituto Bíblico para cuidar e também a igreja da Avenida Chicago, a Igreja Moody. Bem, eles disseram, você vai para a Austrália. Alguns meses se passaram e eu estava em uma conferência bíblica em St. Louis quando recebi uma carta da Austrália. Nela pediam para que eu telegrafasse a minha aceitação do convite. E informaram que me enviariam imediatamente o dinheiro para a viagem. Apresentei o assunto à conferência e pedi que orassem a respeito. Em seguida, retirei-me para orar em solidão. Deus deixou claro que eu deveria ir. Então, telegrafei a minha resposta. Quando o senhor Alexander e eu chegamos à Austrália, descobrimos que um grupo de cerca de 10 ou 12 homens vinha orando há anos por um grande avivamento no país. Eles se uniram para clamar pelo grande avivamento, como o chamavam, sem se importar com o tempo que isso levaria. O grupo era liderado por John McNeill, autor de A Vida Cheia do Espírito, mas ele já havia falecido antes da nossa chegada à Austrália. Um segundo membro, Alan Webb, morreu na primeira semana de nossas reuniões em Melbourne. Ele havia ido até lá para ajudar. E faleceu de joelhos em oração. Um terceiro membro do grupo, mesmo antes de sermos convidados para a Austrália, teve uma visão de grandes multidões se aglomerando no salão de exposições e de pessoas se pendurando nos carros, na rua, onde quer que pudessem. Quando essa visão se cumpriu, ele percorreu uma longa distância até Melbourne, apenas para ver com seus próprios olhos o que Deus lhe havia revelado anteriormente. Descobrimos também que uma senhora em Melbourne havia lido um livro sobre a oração e ficado profundamente impressionada com uma frase curta: Ore até o fim. Motivada por isso, ela organizou reuniões de oração por toda a cidade antes da nossa chegada. De fato, quando chegamos a Melbourne, constatamos que havia 1.700 reuniões de oração nas comunidades sendo realizadas semanalmente. Permanecemos 4 semanas naquela cidade. Durante as 2 primeiras semanas, as reuniões foram conduzidas por diversos pastores e evangelistas em aproximadamente 40 ou 50 locais diferentes. No entanto, as reuniões de caráter geral aconteciam diariamente na prefeitura, às 13, 14 e 15 horas. Nas 2 últimas semanas, todos os encontros foram concentrados no salão de exposições, com capacidade para cerca de 8 mil pessoas. Na primeira reunião, no salão de exposições, a multidão era tão grande que superou a capacidade do prédio, além de varrer a polícia, resultando em um número significativo de pessoas que não conseguiram entrar. Durante essas 4 semanas, 8.642 pessoas professaram ter aceito o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Quando retornamos a Melbourne, alguns meses depois, para uma reunião dos convertidos, 6 mil deles estavam presentes, a maioria já afiliada à igreja. Quase todos os que ainda não haviam se unido prometeram fazê-lo imediatamente. O relato do que Deus havia feito em Melbourne se espalhou não apenas por toda a Austrália, mas também pela Índia, Inglaterra, Escócia e Irlanda, resultando em uma maravilhosa obra de Deus nas principais cidades desses países. Todo esse movimento mundial foi fruto das reuniões de oração realizadas em Chicago e das súplicas de um pequeno grupo de homens na Austrália. O grande avivamento galês em 1904, do qual fui testemunha ocular, ocorreu de maneira semelhante. O Sr. Alexander e eu fomos convidados a Cardiff, país de Gales, para uma missão de um mês. O anúncio de nossa vida foi feito cerca de um ano antes da data, e a oração começou a ganhar força por toda a Inglaterra, Escócia e País de Gales, clamando para que Deus enviasse um avivamento não apenas a Cardiff, mas a todo o País de Gales. Quando chegamos a Cardiff, soubemos que havia há quase um ano uma reunião de oração das 6 às 7 da manhã em Penarth, um subúrbio da cidade. O povo estava orando por um grande avivamento. Durante as primeiras 2 semanas da nossa estadia, as coisas se arrastaram, grandes multidões compareceram e havia grande entusiasmo no canto, mas não conseguimos que as pessoas se engajassem em um trabalho pessoal. Assim, marcamos um dia de jejum e oração, que foi realizado em outras partes do País de Gales, além de Cardiff. Em um desses locais, Seth Joshua, que mais tarde seria muito usado no avivamento, era a figura principal e responsável pela reunião. Ele me escreveu um relato muito radiante e encorajador do que Deus havia feito naquele lugar e naquele dia. Suponho que tenha sido nesse mesmo dia em que ele se ajoelhou ao lado de Evan Roberts e, enquanto orava, o poder de Deus desceu sobre Evan. O poder de Deus se manifestou em Cardiff de maneira tão maravilhosa que, quando o Sr. Alexander e eu fomos obrigados a sair no final do mês para cumprir um compromisso em Liverpool, as reuniões continuaram sem nós e perduraram por um ano inteiro. Houve encontros todas as noites durante esse período e multidões se converteram. De Cardiff, o avivamento se espalhou pelos vales do País de Gales. Pouco depois de chegarmos a Liverpool, a próxima cidade que visitamos, recebi uma carta do ministro que atuava como secretário de nossa missão em Cardiff. Ele relatou que seu assistente havia saído no domingo anterior à noite para um dos vales, e enquanto pregava, o poder de Deus desceu sobre ele, resultando na conversão de 100 pessoas. O avivamento se alastrou por todo o país, sob a pregação de Evan Roberts e outros, e estima-se que mais de 100 mil almas foram convertidas em 12 meses. Ah, é disto que precisamos, mais do que qualquer outra coisa hoje, em nossa própria terra, e em todas as terras, um verdadeiro e poderoso derramamento do Espírito de Deus. O problema fundamental da maioria dos chamados avivamentos atuais é que eles são frutos do esforço humano e não enviados por Deus. Eles são elaborados, quase disse, falsificados por uma maquinaria engenhosamente criada pelo homem, não pela oração. Ah, que anseio por um reavivamento dos tempos antigos! Um reavivamento que seja verdadeiramente conforme padrão pentecostal e não uma imitação desse padrão. Pois esse reavivamento nasceu de uma reunião de oração que durou 14 dias. Não devemos apenas falar sobre isso, mas clamar por isso. Clamemos a Deus, clamemos por muito tempo e alto, se necessário. E então, ele certamente virá.